Salvador, até 3520, final da 10. Boa noite, 3520, informa no chat travado. Passando o marcador externo, baixado e travado, da 3520. Sim, 3520, pouso autorizado, pista 10, ventana 50 graus, 6 nós. Autorizado pouso na 10, da 3520. Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, mantenha escuta. Delta 330, informação Golf para Aracaju para a Copa, boa noite. Espera, então não tinha para a Copa 3520. Era canjo autorizado, nível 190, decola pistão a zero, primeira curva à esquerda após o KG Maracaju, saída, transpão de 54 no 4, controle 1919, décima 8. Autorizado Aracaju, no 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Puca. Puca de Maracaju, 4-4 aciona e 19-8 contra o 7-3. Correto, vamos lá, pronto.